Ricardo Highlander, e essa é mais uma live do Hackencast. Achava que não ia ter hoje, né? Saiu um pouquinho atrasado, mas a gente vai falar de Bitcoin. Bitcoin que tá caiu na boca do povo depois da reportagem do Jornal Nacional de ontem sobre Bitcoin. E a gente trouxe aqui, além do Everton, que já saca bastante do assunto, a gente trouxe também o Eduardo Elias. Você fez os podcasts de Bitcoin com a gente, não foi, Elias? Foi isso mesmo. Eu fiz os parte 1 e parte 2. Isso, inclusive, você disse que tem um podcast sobre Bitcoin, tá rolando ainda? Eu tenho um podcast, ele tá meio parado. Eu tô precisando de colaboradores pra poder tocar, porque eu fui até o 17º episódio sozinho e chegou um momento que eu não conseguia mais, sei lá, ter criatividade, talvez, para fazer. Mas os áudios estão lá, é papobitcoin.com. Eu indico principalmente os primeiros áudios que falam mais sobre como que funciona, né, de maneira geral. Eu praticamente não falo nada sobre preço, que geralmente é o que atrai clique e audiência, mas eu tentei, nesses 17 episódios, falar sobre as possibilidades da moeda, né? A parte técnica, a parte um pouco filosófica e as possibilidades que ela pode ter no futuro. Exatamente, exatamente. Então, a gente não vai entrar em detalhes de explicar o que é o Bitcoin, o que é blockchain, o que é carteira. Esses detalhes tem. Eu coloquei os links aqui embaixo para os dois Hackencast que a gente fala sobre isso, certo? Inclusive, como eu já comentei, o Eduardo Elias participa. A partir de lá, você tem links para ir para todos os episódios do Papo Bitcoin, que é bem maneiro também, certo? Mentira, não ouvi nenhum, não, mentira. E o Eduardo Elias já se apresentou aí, tá certo? E estamos também com dois participantes do Hackencast aqui, que eu já falei, né? O Grão Malik, dá um oi pra galera aí, Malik. Opa, boa noite. A minha vida agora está se resumindo em alturas de bloco, não mais tempo como hora, minuto e segundo. Ele tá tipo correspondente de guerra, tá falando lá do Afeganistão. E o Samuel Heindel, diga oi, Heindel. Oi, tô tentando aqui instalar uma tomada, mas tá tudo bem, vamos lá. Então tá, vamos lá. O que teve de Bitcoin, bafão de Bitcoin, né, nos últimos dias aí que a gente pode destacar, certo? Eu lembro que, obviamente, além dessa reportagem de ontem do Jornal Nacional, e agora o pessoal sabe que Bitcoin é a moeda do momento, que serve para você comprar coisas ilegais e tudo mais. Então, o que vocês acharam da reportagem? A primeira coisa que eu posso dizer, para quem já acompanha já há 4 anos, é que é meio que de explodir a cabeça, porque você imaginar o Jornal Nacional fazendo uma cobertura do Bitcoin já é uma coisa que você fica impressionado. Agora, você pensar a qualidade, se é que eu posso usar essa palavra, porque em 2014, se não me engano, eu vi uma matéria, por exemplo, na Ana Maria Braga, sobre Bitcoin. Mas eles ainda estavam naquela época do é usado só por hackers, é usado na Deep Web, sabe? Eles ainda estavam naquele papo de só usa quem está a fim de fugir do sistema e fazer coisa ilícita. E a maneira como o Jornal Nacional apresentou, eu achei bastante interessante, mostra o tanto que eles evoluíram em relação à visão, em relação à moeda. Ganhou um tempo muito bom, né? Se eu vou pensar no Jornal Nacional, é o horário mais caro da televisão brasileira. Se há 2 anos atrás você imaginasse que hoje teria esse tipo de matéria, com essa qualidade, quando eu digo qualidade, eu digo tentando mostrar exatamente como é e não apenas levantar a bola para a parte criminal que acontece com qualquer moeda. Bateu a casa dos 11 mil dólares, né? Bateu. Pois é, porque isso é uma questão complicada, né? Porque a galera não tá usando como moeda em si, mas como item de especulação, né? Para você fazer o teu dinheiro multiplicar, entendeu? Sob um alto risco, claro, né? Porque com a mesma facilidade que sobe, a queda maior velocidade, né? Mas eu acho que uma das grandes discussões hoje na comunidade, porque quem só ouve falar de Bitcoin através de Jornal Nacional ou da grande mídia, né, a chamada grande mídia, quem ouve falar Bitcoin através desses meios não está por dentro dos problemas que a comunidade vem enfrentando, entendeu? E uma delas vai de encontro a essa coisa de usar o Bitcoin como moeda. Bitcoin não está sendo usado como moeda, não é só por falta de lugares, não é porque as pessoas não estão aceitando. É lógico que ainda não é uma coisa que você vê em qualquer lugar, mas isso vai de encontro ao fato que é o problema que está tendo na comunidade hoje, que é quantidade de transações que a rede aguenta. E isso vai de encontro com o tamanho dos blocos. E aí já é uma discussão mais técnica que não sei se vale a pena entrar aqui agora. Inclusive, eu estava comentando com os colegas de trabalho lá que, assim, eles são totalmente por fora do lance do Bitcoin. Por causa da reportagem de ontem do Jornal Nacional, o assunto apareceu lá. E uma coisa, realmente, essa questão da velocidade da transação. Porque o cartão de crédito, por exemplo, você está acostumado a botar o teu cartão lá e 1, 2 segundos já resolveu a situação, né? Já se fudeu lá com 10 prestações de R$ 500 cada. O blockchain é mais complicado, né? Para você confirmar Sim, com mas ela. tem um detalhe. O problema, na verdade, não é exatamente esse, porque a transação em si, ela é transmitida instantaneamente, tão rápido quanto um cartão de crédito. Porque a transação, quando você envia para alguém, ela vai aparecer para esse alguém tão rápido quanto um envio de uma mensagem de WhatsApp. Então, quando você recebe essa informação que a transação foi enviada, a chance daquela transação sofrer um gasto duplo, que é o medo que todo mundo tem, etc., ela é tão baixa que, para valores razoavelmente baixos, não vale a pena você se preocupar se foi confirmado, se entrou no bloco, se não entrou, que é o que realmente faz a transação ser demorada. O grande problema que tem hoje é o fato de que você está tendo que pagar taxas muito altas para fazer transações. E o Bitcoin, ele tem uma particularidade, que a taxa, ela não está vinculada ao valor transacionado, porque muita gente acha que uma coisa está ligada à outra. No Bitcoin, não é a quantidade de Bitcoins que faz com que o valor da transação seja alta. É o tamanho da transação, tá? Porque para você criar uma transação, você precisa de várias carteiras, vamos dizer assim, tá? Quem entende o assunto vai saber que eu não estou falando exatamente o que é, mas só para dar uma ideia geral. Imagine que você tem várias carteiras e cada carteira tem uma quantidade de Bitcoins. Você quer mandar a soma de todas essas carteiras, tá? Quando você manda de uma carteira só, a transação fica com um tamanho, porque é uma entrada para uma saída, então sua transação fica com um tamanho. Se você manda de várias carteiras, são várias entradas para uma saída, ou se você quer pode mandar também de uma carteira para várias carteiras, também são uma entrada para várias saídas, ou várias carteiras para várias carteiras. São várias entradas para várias saídas. Isso aumenta o tamanho da transação. E a cobrança é feita de acordo com a transação. Então você paga satoshis por byte, que é a cotação que é usado. Então você paga satoshis por byte. Então quanto menos satoshis por byte você pagar, menor é o valor da transação como um todo. Então se sua transação tem um byte, que geralmente não é uma transação tem por volta de acho que 200 e alguma coisa, as menores, mas se sua transação tem um byte, você vai pagar, por exemplo, 5 satoshis. Só que como a rede tá muito cheia, quem paga 5 satoshis já não está conseguindo uma confirmação em um tempo razoável, entendeu? Então as pessoas estão tendo que esperar muito tempo. Eu fiz uma transação outro dia que eu fui fazer um teste e eu não lembro mais exatamente qual foi a cotação, tá? Mas digamos que eu paguei 2 alguma coisa, não foi satoshi por byte, mas foi 2 alguma coisa para uma transação e de propósito eu paguei metade na segunda transação. A primeira transação demorou um dia e meio para ser confirmada, para entrar no primeiro bloco. E a segunda demorou quase 3 dias. Ou seja, esse é que está sendo o problema, porque as pessoas, para poder ter uma confirmação um pouco mais rápida, elas estão precisando pagar uma taxa muito alta. E aí, quando você vai para valores pequenos, as taxas não valem, porque elas acabam valendo maior do que o valor. Como eu disse, a taxa que você paga não é de acordo com o valor, é de acordo com o tamanho. Então, se você estiver transmitindo 50 centavos, mas o tamanho da sua transação é grande, você pode chegar a pagar R$ 10 para transmitir 50 centavos. E aí não faz o menor sentido você usar. E esse, para mim, é que está sendo o grande problema da adoção maior do Bitcoin, entendeu? Para valores Tem alguma pequenos. solução para isso? Não? Tem algum tipo Cara, de solução? pois é, essa pergunta que você fez é a pergunta do coração da discussão que está tendo na comunidade, que inclusive hoje em dia ela está quebrada É a por causa pergunta de disso. 1 milhão de bitcoins. É a Não é nem de 1 milhão pergunta de de 1 milhão dólares. de dor de cabeça, porque é muito hater de um lado e do outro, entendeu? É muito PT versus PSDB nessa briga, cada um querendo defender o seu lado. Então, uma das soluções é aumentar o tamanho do bloco, porque se você aumenta o tamanho do bloco, você tem mais espaço em cada bloco, consegue colocar mais transações no mesmo bloco, consequentemente, você alivia a rede e com o tempo, como os blocos não estariam cheios, tá? Tô falando tudo é teoria. Como os blocos não estariam cheios, você não precisaria pagar mais taxas tão altas para poder ter sua transação confirmada e não esperar, como eu, 3 dias para a transação ser confirmada, entendeu? Então, essa seria uma solução. A outra solução que o pessoal discute é você usar soluções off-chain com a mesma segurança. Você faz transações fora da rede Bitcoin e aí você conseguiria velocidades maiores do que a Visa, por exemplo. Mas você tem problemas de abertura de canal, e aí são coisas que eu não quero entrar em detalhe. Mas Tem outros tipos de soluções que também têm os seus problemas. Obviamente, se alguma solução fosse a certeira, já teria sido implementada, e nenhuma delas é. Inclusive, por causa dessa briga, nasceu o Bitcoin Cash, se muita gente ouviu falar, que é um fork do Bitcoin. Ele é um fork, é o primeiro fork histórico, e eu digo histórico porque ele manteve a mesma história. Então, todo mundo que tinha Bitcoin até a data do fork também vai ter Bitcoin Cash, porque o histórico dos dois é o mesmo. Então, nasceu essa moeda e virou um fork. A partir dali, são duas moedas diferentes. E o Bitcoin Cash nasceu com um bloco com 8 megas. E um bloco com 8 megas, ele cabe muito mais. As taxas estão por volta de, sei lá, 0,01 centavos. São valores absurdamente irrisórios. Enquanto no Bitcoin, em média, está por volta de 15 dólares a transação. É isso que eu estou falando. Não importa se você vai transacionar 15 centavos, 1 milhão ou 1 centavo. É tudo de acordo com o tamanho da sua transação que você vai pagar. Você corre o risco de ter que pagar valores absurdos comparados ao que você tem. É lógico que se você quer transmitir 1.000 dólares, 10 mil dólares, 100 mil dólares, pagar 10 dólares, tem muito problema. Mas para transações do dia a dia, que é o que o Bitcoin sempre vendeu, né? Ah, vamos substituir os cartões de crédito, vamos fazer transações internacionais baratas. Tudo isso está comprometido por esse engasgo da rede. Para você ter uma noção, hoje existem por volta de 50 mil transações na rede Bitcoin que estão esperando para serem confirmadas. Enquanto na rede Bitcoin Cash, é lógico que o volume da rede Bitcoin Cash é muito menor do que o volume da rede Bitcoin. Ainda assim, a rede Bitcoin Cash, por ter um bloco maior, ela processa mais informações e ela não tem essa lista de espera, entendeu? São problemas da comunidade que o pessoal ainda não tocou nesse assunto, né? Quando você fala de Jornal Nacional, portais, a galera tá mais preocupada com o preço e com a volatilidade. Exatamente. Na verdade, eu tô surpreso. Eu sabia que tinha um delay de para confirmação da transação, né? Mas eu não sabia que tava tão alto, cara. E isso praticamente, quer dizer, dependendo da transação, pro dia a dia inviabiliza, né? Se eu for para uma transação grande ou para uma transferência grande de valores, sei lá, pro exterior, não sei, até vale a pena, mas não vale a pena eu ir ali na esquina e pagar com Bitcoin, ou, sei lá, ou comprar 10 pães, saca? Não, não vale. E você não precisa nem ir muito além. Você pensa em valores até um pouco maiores, sabe? 50 reais, você vai ter que pagar 20. Não faz o menor sentido, entendeu? Caramba, eu inclusive, na discussão que eu tive hoje, eu estava bem desatualizado sobre esses detalhes aí. Eu até falei para a galera lá do trabalho, pô, imagina o trabalho e o gasto que você vai ter para fazer uma transferência da tua conta aqui para conta, sei lá, do teu amigo ou do teu parente que está precisando de dinheiro lá nos Estados Unidos. É uma série de transações que vão exigir muito dinheiro, muito trabalho e tal, e o Bitcoin resolve isso facilmente. Bom, a gente está vendo que talvez não seja assim. Talvez você não tenha tanto trabalho, mas vai levar uma grande quantidade de tempo e uma grande quantidade de dinheiro também nessa transação. Se você tiver paciência, você consegue pagar barato. Ah, eu não preciso que o dinheiro chegue... Ah, pode chegar daqui uma semana que não tem problema. Você consegue pagar barato. Mas se você quer que chegue hoje, aí você tem um problema. Isso eu não sabia, quer dizer, você pode até ter falado nos podcasts, mas eu não lembrava. Então, não existe uma taxa que você paga para fazer transferência, não é fixa e não é nem um percentual do valor. Você decide quando você está fazendo a transação, eu vou pagar tanto de taxa. Isso. Aí ele vai entrar numa fila. Você pode pagar zero, inclusive. Inclusive zero. Aí vai entrar numa fila e a galera que está fazendo essas transações... É quem está minerando é que decide. O cara que está minerando, ele pode pegar todas as transações que tem taxa zero. Mas por que ele vai fazer isso se tem uma lista de transações com taxa alta? Entendeu? Então, geralmente, o que se pensa? Você pega as transações que são mais caras, as que estão pagando mais taxa. E aí o pessoal que paga pouco vai para o fundo da fila e aí fica esperando um tempo muito grande. Existe uma particularidade no algoritmo que faz com que transações muito antigas, mesmo pagando pouca taxa, elas ganham prioridade na fila. Ao mesmo tempo, se você pagar uma taxa baixa demais, próxima de zero, você pode ser descartado por alguns mineradores, né? Por exemplo, para você esperar, você consome memória. Hoje em dia está em torno de 100 mega a quantidade de transações. E memória é custo. Então, o que, que eles podem fazer? Ah, transações que não foram confirmadas depois de uma semana, eu não quero saber mais dela. Então, eles começam a rejeitar certas transações depois de um tempo muito longo. Então, tem esse jogo que você tem que estar um pouco ciente quando você vai fazer a transação. Entendeu? Inclusive, muitas carteiras nem deixam você decidir qual taxa você quer pagar. Eles preferem fazer um cálculo. Existem vários sites que fornecem um serviço de um cálculo mais ou menos de qual taxa você tem que pagar para você conseguir entrar em 2, 3 blocos. Que é por volta aí de meia hora, uma hora. Então eles fazem esse cálculo rápido e usam aquela taxa quando você manda transferir, né? Tenta fazer a coisa mais otimizada possível. Por quê? Porque se deixar o usuário, ele bota muito baixo ou coloca zero, aí a transação dele fica lá para sempre, morre, e ele começa a falar que a carteira dele está com problema, que alguém hackeou meu Bitcoin, e aí começa as desinformações. Então tem algumas carteiras que elas simplesmente não deixam você escolher e ela escolhe por você. Ou então te dá tipo 3 opções. Mais barato vai entrar em 15 blocos, mais médio vai entrar em 5 blocos, alto vai entrar em 2 blocos, né? E aí você vai vendo ali os valores que você vai pagar. Mas é um problema e impacta na utilização. Infelizmente, hoje eu digo que o Bitcoin ele está no valor que está por especulação do que realmente por uso, por possibilidade de uso. Porque a possibilidade de uso dele hoje é pequena. No futuro, não se sabe, porque eu espero que exista uma solução. Mas enquanto essa solução não acontece de fato, a questão do preço ela vai ficar muito ligada a isso. E aí faz com que muita gente, inclusive, migre para outras moedas. Eu acho que se isso já tivesse resolvido, o valor do Bitcoin estaria muito mais alto. Porque tem muita gente migrando para outras moedas para conseguir fazer transações, entendeu? Não só para especular. É mais fácil você fazer transferência usando outras moedas, porque todas as outras não tem esse problema. Na última semana foi lançado um negócio que chama CryptoKitties. São gatos virtuais. Eles funcionam na rede do Ethereum. Então são criados novos gatos virtuais a cada 15 minutos e você pode comprar esses gatos. Por que você compraria um gato? Porque gatos são bonitinhos e você quer ter um gato. Cada gato é único, tá? Então, vão ser gerados novos gatos até novembro de 2018, se não me engano. Vão ser gerados gatos a cada 15 minutos, gera um gato novo. Cada gato é único, como eu falei. E os gatos podem cruzar entre si. Então, você pode comprar um gato, compra outro gato, cruza, nasce mais um gato. E aí, os gatos têm características específicas, eles têm o desenhozinho deles lá, e cada um tem seu desenho. O primeiro gato, né, que ele é o gato Gênesis, inclusive ele parece o Mewtwo do Pokémon, ele custou $113 mil. O cara pagou para comprar o Mewtwo. E os gatos estão sendo vendidos aí, por volta de os gatos que eles chamam de Gênesis, né? Que é esses gatos que são gerados automaticamente a cada 15 minutos, eles são chamados de geração zero, eles estão por volta aí de 6 ou 7 Ethereums, cada Ethereum está 460, faz as contas aí. Está por volta de uns $3,500 cada um novo. E tem vários preços, né? Tem um que eu fiz um cálculo outro dia lá, o mais caro. Tem o marketplace lá, né? O mercado, que você pode colocar o seu gato à venda e você dá o valor que você quer, as pessoas pagam o valor que elas querem. O mais caro que eu vi ontem estava custando 4 milhões e cacetada. Mas aí é lógico que você pode botar o preço que você quer pelo seu gato, né? Não necessariamente alguém vai pagar, mas estava lá ofertado o mais caro a 4 milhões e cacetada. Qual é desses gatos? Beleza, você diz que se reproduz igual Minecraft. Beleza, bota dois junto lá e sai um terceiro. Isso. Esse terceiro aí seria uma próxima geração, ele dá para reproduzir também? Também, é eu já vi gato até da 20ª geração já. Mais pra frente, mais vira-lata aí fica mais barato. Eu acho que ele perde, Eu acho que quanto mais pra frente, mais barato. É o que eu tenho visto, assim, os gatos com gerações, com número de geração maior, tem um valor menor. Eu acho que tem muito a ver isso. Mas é só por ser gato. Qual é a treta disso? Não tem um valor... Não tem uma função dentro da moeda. Não tem. Ele só é um gato. Ele é um gato e é bonitinho e você quer colecionar. É pelo mesmo motivo que você pega Pokémon. Entendi. E a questão dele ser único também, né? Cada gato é único. Ele é aquele gato com aquelas características, com aquele desenhozinho. E ele é único. Então, sei lá, infinitos gatos que vão existir, cada um tem uma característica. E até onde eu sei, nenhum vai ser igual ao outro. Qual é a... Pra que isso? Essa pergunta tá todo mundo fazendo. colecionismo do Pokémon. Eu tenho os Pokémon foda lá na minha, no meu Pokémon. Essa pergunta tá todo mundo fazendo. Pra que isso? Só que não é só isso. Esses valores, o negócio tá movimentando milhões por dia. Já está movimentando milhões de dólares. Eu quero ver como vai aparecer cachorro, zebra. Também acho. Cavalo. Daqui a pouco vai aparecer dinossauro, cachorro. Eu também acho que vai ser o próximo. Só que o detalhe não é esse. Além da maluquice dos preços, o detalhe principal que eu achei é que tá destruindo a rede Ethereum. Tá, virou loja de venda de bicho só. Não, tá destruindo em termos de volume mesmo, sabe? A rede simplesmente não tá conseguindo funcionar direito. Então eu fico imaginando as pessoas que não estão nem aí pro gato e que usam a rede para fazer qualquer outro tipo de transação, porque a Ethereum hoje é uma rede que tem praticamente 99,9% dos tokens que existem, é baseado em criptomoedas. Então, todos os tokens de criptomoedas basicamente são na rede Ethereum. Então, todo token que você quiser transacionar, você tem que passar pela rede Ethereum. E todo mundo que está querendo transacionar token ou usar a rede ou gastar Ethereum ou qualquer coisa do tipo, está sofrendo com o congestionamento causado por essa maluquice dos gatos. Para você ter uma ideia, a rede Ethereum gera um bloco a cada 15 segundos. Ao contrário do Bitcoin, que em média é a cada 10 minutos. Então a rede Ethereum gera um bloco a cada 15 segundos, ou seja, é absurdamente muito mais rápido, né, a geração de blocos. A rede Ethereum está com um congestionamento de 18 mil transações, ou seja, se fosse em número de Bitcoin, né, se fosse proporcional à coisa, teria que ter 680 mil transações na rede Bitcoin para serem confirmadas, para ter a mesma proporção do que seria essas 17 mil, 18 mil transações da rede Ethereum. E hoje, a rede Bitcoin, que está congestionada, que a gente já conversou sobre a questão das taxas, etc., ela já está congestionada e está por volta de 50 mil. Ela seria 680 mil se tivesse mais ou menos a mesma proporção da rede Ethereum. E eles estão com 18 mil, e tem um colega meu que é maluco com gato, resolveu que ia comprar um gato. Ele falou que estava tendo que pagar uma taxa de 70 dólares para comprar um gato de 27. Que é exatamente o problema que a rede Bitcoin está sofrendo, entendeu? Porque você tem que pagar pela transação para fazer independente do valor. Então, você sofre com isso. É mais ou menos exatamente aquilo que a gente estava conversando. Só que numa escala absurda, porque é por motivos, né? Por esse motivo maluco aí de gato, que a galera tá enlouquecida e todo mundo quer comprar o gato. O primeiro gato, o gato 1, né, todos os gatos têm um número. O gato 1 custou 113 mil. O gato 2 custou 23 mil. São os valores que eu peguei mais cedo para poder falar aqui. Rapaz, e tá aí essa maluquice. Eu tô abismado com isso. Não, eu quando eu vi, eu simplesmente não acreditei. Eu achei que era zoeira. Não, é muito real. Isso daí é o ser humano. O ser humano é capaz de fazer qualquer bizarrice. É o ser humano. Se eu tivesse 113 mil sobrando, eu comprava também. Bolívia, ela tá adotando uma moeda do tipo Bitcoin também, com blockchain e tudo mais. Tu viu essa notícia? Ah, não. A Venezuela tá querendo criar uma criptomoeda com lastro em petróleo. Essa que é a ideia deles. E vai ser um fracasso estrondoso, eu tenho certeza absoluta. Porque só o fato de você chamar a coisa de cripto e de falar que tem blockchain não transforma ela em melhor, entendeu? As pessoas acham que é o nome que faz. Que é o nome que faz. Ah, o Bitcoin é interessante porque ele é cripto, usa criptografias e usa blockchain, e blockchain é a nova tecnologia, e não é. O Bitcoin, ele é do jeito que é, não é só pelas coisas que tem. Eu gosto de falar, blockchain é uma tecnologia dos anos, sei lá, 60, 70. Exatamente, a tecnologia mais antiga é 79, que é a árvore Merkle. O restante é de 90 para cá. Pois é, ou seja, é um banco de dados ineficiente e lento, entendeu? Que você consegue fazer muito pouca coisa com ele. Se você pegar toda a ideia do Bitcoin e colocar no MySQL, você vai ter muito mais transações com muito mais velocidade, mas você não tem a descentralização. E esse aqui é o ponto principal, pelo menos a meu ver, é o ponto principal do Bitcoin. Não é o fato de ser blockchain, não é o fato de usar criptografia, que isso já existe há muitos anos. É o fato de você colocar isso tudo e fazer funcionar descentralizadamente. É isso que é o tchan. E como que você vai criar uma criptomoeda nacional com base em petróleo descentralizado? Você perde o controle. O governo cai na semana seguinte. Não, mas também a popularidade do Bitcoin faz com que eles tenham uma popularidade, assim, um jeito de sair da crise, talvez. É, eles estão desesperados. moeda da o Bolivar, né, já vale menos que o papel, inclusive, né? Eu tava ouvindo de um vídeo falando que vai chegar num ponto que eles vão pesar o dinheiro, que contar não vale mais a pena. Mas o que eu vejo, eu tava acompanhando algumas políticas internacionais aí, o pessoal falando que parece que a Venezuela, eles estão dando calote, entendeu? Então eles estão com problema para negociar com pessoas que não utilizam a moeda deles, entendeu? Tipo outros governos, a Rússia e tal. Então o problema é que, assim, eles estão tentando desesperadamente falar que tem tecnologias para não perder esse ar de soberania, entendeu? Mas não é de hoje. Se você procurar na história aí, tem histórico horrível de invasões em sites, inclusive do governo, institucionais, que foram totalmente pichados, eles nem se importam. Então, quando a gente fala em Venezuela, além de ver como ditadura, a gente tem que ver o que eles mantêm como tecnologia, né? Isso foi a parte maquinária, que também está sucateada, a economia está desengrogando faz tempo, mas os recursos mínimos para poder, exemplo, manter a comunicação com as pessoas que estão naquele país, eles não preservam, entendeu? Então, como é que eu posso crer que eles vão fazer exatamente o que eles estão dizendo, entendeu? Eu também acho improvável. Imagina o tanto que eles imprimem, tanto que eles inflacionam com algo que precisa ser impresso. Agora, você imagina eles com o controle total de uma moeda que você precisa simplesmente digitar um número e gerar mais. Eu não consigo ver uma possibilidade para sobreviver essa criptomoeda, não. Só porque você chama de cripto, só porque você, sei lá, fala que tá com lastro em alguma coisa, você não tá garantindo nada. Ainda mais o governo venezuelano, que tem confiança zero, sabe? Você acha que é só você virar e falar que tá com lastro? Todo mundo tem que confiar que você tá mantendo aquele lastro. É muita coisa que envolve, sabe? Esse é o grande ponto. E se eles, por acaso, liberassem a moeda realmente e colocassem ela descentralizada, eu nem digo para usar o Bitcoin, por exemplo. Mas digamos que eles criem uma e criem com todos os fundamentos de descentralização, etc. O que você acha que ia acontecer? A população ia revoltar e eles vão ficar sem dinheiro. Muito simples. É o que acontece com qualquer governo que não tem o controle da sua moeda, e por isso todos os governos têm um controle da própria moeda. Porque no dia que eles perdem o controle da moeda, eles perdem força no controle que eles têm sobre a economia, entendeu? Seguindo a Venezuela, mas eu tenho pessoas que ainda têm alguma coisa, alguma renda lá na Venezuela, eles já estão adotando Bitcoin, né? Muita gente, pelo que eu vi na colega comentando de notícias. Tem gente minerando lá, porque a eletricidade lá é subsidiada, então é muito barato minerar. E aí o que eu tenho ouvido é, o pessoal tá minerando ou conseguindo Bitcoin de alguma forma de fora da Venezuela, tá usando esses Bitcoins para comprar na Amazon, eles pedem para enviar da Amazon para Colômbia, se não me engano, e eu não sei porque a Colômbia é tão tranquila assim com a Amazon, mas eles enviam da Amazon para Colômbia e fazem o contrabando para dentro da fronteira. Tem a questão das forças que tem lá, vamos dizer assim, tem muita polícia corrupta nesses lugares. Então, pelo que eu entendi, tem até um artigo aí que eu posso colocar, do Mises Brasil, que ele explica como é que é feita a importação de recursos, né? E o título é bem chocante, assim, que é: o Bitcoin impediu que a minha família morresse de fome na Venezuela. É um relato de uma pessoa que está nos Estados Unidos, e a família, né, dessa pessoa está na Venezuela. Ele explica que, mesmo o Bitcoin tendo um valor absurdo lá na Venezuela, que também é alto, para caso tenha no site oficial do Bitcoin, tem algumas exchanges lá que operam até de forma legítima, acreditem, nesse lugar, e também tem o mercado negro. Falou que compensa, dependendo da situação, bem mais você comprar bitcoins com o mercado negro ou com alguém que te venda do que comprar dólares com o mercado negro, entendeu? Fora o fato que o dólar pode ser falsificado e dentre outras coisas, né? Então tem todo um ecossistema, né? Pelo que eu entendi, o Eduardo, a questão da Bolívia é mais porque, vamos dizer assim, né, quem assistiu o Narcos, né, entende, né, que dependendo da região, dependendo da região que você tá, eles querem um percentual para poder passar e, cara, tá uma situação miserável. É que parece que, tipo, a Venezuela tá sozinha, mas na verdade, se você for ver os arredores, tem situações, né? As pessoas vão migrando, né? E também tem outros lugares que ao redor ficam miseráveis, né? Então, ir pra Colômbia e ir lá importar, porque também o Maduro impede que as pessoas importem as coisas. Então, você não conseguiria, tipo, fazer uma entrega dentro da Venezuela, mesmo que você pague de forma legítima, mesmo que você, alguns insumos eles não deixem entrar, pelo que eu entendi. Eles não estão deixando nem o pessoal circular, não estão deixando o pessoal sair do país, imagina fazer qualquer tipo de transação. Agora, a questão é pensar na moeda que vai ser criada pelo governo, e é isso que eu realmente não acredito pela maneira como funciona, entendeu? Não faz sentido acreditar que uma moeda criada por um governo, especialmente um governo que estaria fazendo isso desesperadamente porque ele não soube cuidar da própria moeda. É muito mais fácil confiar numa moeda criada pela Suíça, por exemplo, exemplo, do que pensar numa moeda criada pela Venezuela. Que a minha moeda explodiu, então eu vou usar uma que tem blockchain e que chama cripto, e aí eu vou falar que é baseado no... que é com lastro em petróleo, e aí tudo vai funcionar? Lógico que não. Continua sendo moeda. Não é o fato de você botar nomes, né? Vai continuar sendo descontrolado e vai continuar sendo mal gerido. Então, para mim, é só uma cortina de fumaça aí que vai se mostrar fracassado, se acontecer, muito rápido. Além do que você falou, que eu concordo em parte, mas a questão do exemplo do que seria blockchain, né, que não é a tecnologia por trás do Bitcoin, é pelo contrário, é totalmente integrado a ele, e são tecnologias já consolidadas aí da década passada, a maioria, ou retrasada, dependendo de como você medir, né? E assim... o que eu vejo é o seguinte, além da descentralização, tem a questão da auditoria, né? Então, exemplo, aqui no Brasil tem uns rumores de alguns cartórios que utilizam um blockchain para poder gravar dados, o que eu não acho impossível e improvável, mas eu sei como é que os cartórios no Brasil ganham dinheiro, né? É meio difícil você crer, não estou falando da questão de Estado, tá? Mas como é que eu posso auditar um processo que é feito apenas por um lugar centralizado? Como é que eu posso falar que isso é blockchain, entendeu? Isso que alguém pergunta, mas então... o governo tal, a empresa tal, falou que vai fazer uma estrutura em blockchain. Eu falo, mas é centralizado? Quem vai auditar isso? Exemplo, se alguém quiser auditar isso de forma independente, como um full node no Bitcoin Core, é possível fazer isso? A pessoa não tem nem essa opção. Aí eu também não concordo, entendeu? Porque o que torna o projeto, o processo, o meu ver idôneo, não é só uma pessoa minerando e outra falando, ok, mas a gente tem que confirmar as regras. Porque o problema está justamente na centralização, né? O fato de alguém poder decidir, e esse alguém decide pro lado que ele achar interessante, entendeu? Que aí nós temos todos os problemas hoje em dia, que é a pessoa tomando decisão, dizendo que está tomando em prol da sociedade, mas na verdade está tomando de acordo com os seus próprios interesses, etc. Digamos que é descentralizado, mas é descentralizado no grupinho dele. É isso aí, é descentralizado na minha galera. Alguém perguntou sobre o fork. Pessoal, se ocorrer um fork no blockchain, o algoritmo de consenso descartar o ramo onde estava gravada a minha transação, minha transação vai ser incluída nos próximos blocos ou eu tenho que fazer uma nova transação? Bom, acho que a pergunta dele é baseada no se acontecer um fork na rede do Bitcoin ou na blockchain. Vamos começar num caso simples, igual foi o fork do Bitcoin Cash. Se a sua transação já está no bloco, você não tem problemas. Tá, sua transação já está no bloco, ela vai fazer parte dos dois forks, então você não precisa preocupar. E aí você vai só se preocupar em qual cadeia você quer seguir. E aí já é uma outra complexidade. Se o fork aconteceu e você ainda não tinha sua transação confirmada, aí você pode ter um problema porque a sua transação pode ser confirmada na rede que não te interessa. E aí você vai ter que fazer a transmissão de novo, ou a sua transação pode ser confirmada nas duas redes, aí você tem outro problema. Então, depende exatamente desses detalhes, entendeu? Você tem que colocar exatamente o que você quer. Porque tem o fork onde as duas redes se conhecem, ou seja, a mesma transação vale para duas redes, isso é um problema absurdo, você pode destruir a rede se isso acontecer. Mas tem o fork, que foi o caso do Bitcoin Cash, onde você implementa durante o fork, você implementa uma diferenciação na transação, então só uma das redes enxerga aquela transação, só a rede que você enviou. Então, no caso do Bitcoin Cash, por exemplo, quando aconteceu o fork, quando você usava o software do Bitcoin Cash para enviar a transação, a rede do Bitcoin não reconhecia aquela transação. Então, só a rede do Bitcoin Cash reconheceu a transação. Então você separa tudo, você separa a transação e separa a rede. E aí cada uma vai seguindo o seu caminho igual um galho mesmo. Eduardo, o caso ali, tu tinha moedas Bitcoin. Tá, isso. Agora surgiu o Bitcoin Cash. Posso migrar ou eu... Porque tu falou que as bases no momento tinham uma divisão, houve um fork, e os dados eram os mesmos em ambos. O histórico são os mesmos dos dois, é isso. A tua moeda estava nos dois lugares, certo? Estava, isso, verdade. Daí, após, tu decidiu ir para um lado ou para o outro. A outra você perde, a anterior não entendi muito bem. No caso específico do Bitcoin Cash, aconteceu o seguinte. Eles dividiram o histórico. Então, é mais ou menos, para quem conhece Git, é mais ou menos um fork do repositório Git. O histórico, beleza, antes do fork, é igual para os dois. Ou seja, quem tinha dois Bitcoins antes do fork... passa a ter 2 bitcoins e 2 Bitcoin Cash depois do fork. Porque o histórico é igual, entendeu? Quem comprou Bitcoin depois do fork, tem só Bitcoin. Quem comprou Bitcoin Cash depois do fork, tem só Bitcoin Cash. Quem tinha antes, que são por volta aí de 16 milhões, os proprietários dos 16 milhões têm 16 milhões de Bitcoin Cash também. E podem fazer com eles como se fosse uma moeda separada, porque a partir do fork elas se separaram e cada uma vive sua vida, tem seu valor. Se dobra o número de moedas, porque você tem agora o mesmo número de Bitcoin e Bitcoin Cash, mas não é o dobro do valor, porque são moedas diferentes e cada uma tem seu mercado separado. E cada uma tem seu valor. Sim. Entendeu? Então é isso que acontece. E a partir dali elas funcionam totalmente independentes, mas o histórico é o mesmo. Se tu comprou Bitcoin na época que não tinha o fork ainda, e o fork surgiu, tu duplicou teu valor de Bitcoin. Você duplicou suas moedas. Isso, não o valor, a moeda. Não o valor, porque na época do fork, por exemplo, o Bitcoin valia, não lembro se era 2 e alguma coisa. Você não passou a ter 4 mil dólares, por exemplo. Né? Você passou a ter 2 mil dólares em Bitcoin e o Bitcoin Cash estava, sei lá, 500 dólares e 500 dólares em Bitcoin Cash. Então, no total, você realmente ganhou, porque o Bitcoin Cash tem valor. Então, você passou de 2 mil para 2.500, somando as duas moedas, entendeu? Mas você tem 2 de um e 2 do outro. É como se tu tinha 5 dólares e agora fez um fork para real, agora tu tem 5 dólares e 5 reais. Não é bem assim, não, cara. É como se, na verdade, não é pegar dólar e real. Eu pegar, tem aqui 5 reais, aí eu pego esse papel colorido que eu acabei de colocar aqui, entendeu? Agora esse aqui também vale, também são 5, certo? Se as pessoas que isso aqui também tem valor. É, isso também. É, você pode pensar assim também. Se fosse dólar, todo mundo pega, entendeu? Agora não. É porque ele usa valores que já são conhecidos. Imagina que o Itaú faça isso. O Itaú fala assim, olha gente, nós vamos lançar um plano aqui agora, que nós vamos lançar o Itaú Cash. Todo mundo que tiver dinheiro no Itaú até o dia 1º de janeiro de 2018 vai ganhar 1 para 1 em Itaú Cash. Imagina o tanto de gente que ia depositar dinheiro no Itaú até dia 1º. Pois é, então todo mundo ia ter o Itaú Cash. Mas o valor do Itaú Cash teria que ter um valor baseado na confiança que as pessoas têm em cima dessa nova moeda, que obviamente não vai ser aceita pelo Itaú. Exatamente. Por exemplo, o Bradesco não vai querer aceitar o Itaú Cash a princípio, né? Não se sabe. E aí é o Itaú que vai ter que fazer o esforço dele para convencer que a moeda dele é boa, assim como a comunidade do Bitcoin Cash está tendo que se esforçar e mostrar que a rede é boa, que a moeda é forte. Pois é, porque assim todas as moedas. Eu ia falar que, putz, se dá para fazer isso é meio que uma mutreta, mas eu fui pensar em casos do mundo real e, bom, dá para fazer isso no mundo real também. Sim, um dia eu vi um exemplo e eu também tinha consultado algumas coisas referente à documentação, inclusive foi o Eduardo que mandou o link sobre o Bitcoin Cash. E imagina assim, vai, o Samuel, ele tem uma base de dados lá que tenha 10 mil clientes nessa base de dados, e não tô falando que é blockchain, tá? Ele tem 10 mil usuários naquele sistema lá que a empresa dele testa. Aí alguém vai lá e fala, pô, Samuel, eu não quero ter que fazer isso na mão. Você me empresta seus projetos? Aí a pessoa vai lá, pega a base do sistema, todos os usuários, todas as transações que foram efetuadas de teste, e ele clona os registros, tá? Então você tem um registro inicial no Bitcoin Core e um espelho que não permite que você faça alterações nesses blocos antigos, antes do fork, né? Que tem algumas taxas de proteção. E a partir daquele altura daquele bloco que eu falei no início, né? Ali que vai permitir que as pessoas façam a transação. Então, um exemplo, os usuários são os mesmos. Então, um exemplo, o número, o seu endereço do Bitcoin Cash é o mesmo endereço da carteira do Bitcoin. As chaves são as mesmas. Mas você fala, pô, mas é a mesma chave? Sim, porque é a mesma Bitcoin, é a mesma wallet, vamos dizer assim. Tem umas que já faziam o acesso à blockchain do Bitcoin Cash de forma quase que nativa, né? Eu lembro que tinha as wallets de hardware que já vinham isso nativo, então ele fazia a transação tanto de Bitcoin Cash para o Bitcoin. E um ponto que perguntaram sobre a questão do, pô, e agora todo mundo vai poder sacar? Então assim, você tem a referência do seu usuário antes do fork, né? E se eu quiser de repente pegar aquele saldo e utilizar? Aí você faz uma transação depois do fork e utiliza isso. Eu, na minha blockchain do Bitcoin Cash, por exemplo, não consigo alterar dados anteriores ao fork. É, isso é verdade. Você enviou uma transação hoje e o fork aconteceu antes dela ser confirmada, ela só vai ser confirmada em um blockchain só. Porque entra num, ela vai ser rejeitada na outra rede. Agora, uma pegadinha muito interessante por causa de alguém aí que, olha, descobri que eu tenho Bitcoin Cash porque eu tinha Bitcoin antes de 1º de agosto de 2017. Então, quem tinha Bitcoin antes de 1º de agosto de 2017 também tem Bitcoin Cash e precisa procurar como que faz para usar o Bitcoin Cash, porque você tem que usar outro software, o processo é separado. Tudo que você usa com o Bitcoin, você vai ter que usar um pouquinho diferente com o Bitcoin Cash, porque é outra rede. Mas tem um detalhe, se você mandar de uma carteira do Bitcoin para um endereço do Bitcoin Cash, e eles são iguais, porque o software é igual, eles não fizeram esse tipo de modificação, então as carteiras elas têm a mesma cara, digamos assim, não sei se as pessoas já perceberam, mas todos os endereços Bitcoin começam com um, todo o endereço Bitcoin. Um ou três, ele é três quando ele é chamado de multicarteira ou multi-assinatura, ele começa com três, mas geralmente todos os endereços Bitcoin começam com um. Todo endereço de Litecoin começa com L, todo endereço Dash começa, se não me engano, com X. E cada moeda tem uma letra inicial para se apresentar, digamos assim. No caso do Bitcoin Cash, eles não fizeram essa alteração. Então, o Bitcoin Cash tem os endereços iguais ao do Bitcoin. Se você enviar de um endereço do seu Bitcoin para um endereço do Bitcoin Cash, você vai estar enviando, na verdade, para um endereço que seria na rede Bitcoin, e aquele endereço, ele não tem dono na rede Bitcoin, ou na rede Bitcoin Cash, né? Você enviou do Bitcoin para o Bitcoin Cash. Na rede Bitcoin, o endereço do Bitcoin Cash não tem referência. Então, se você envia do Bitcoin para um endereço Bitcoin Cash, seu Bitcoin já era. Ele vai para um endereço vazio, a transação vai ser válida, só que esse endereço, você não sabe quem é o dono, e provavelmente não existe dono, e esse Bitcoin ele vai desaparecer. Então, tem que tomar muito cuidado para onde você está mandando, de onde para onde. Deixa eu ver se eu entendi. Não tem como transacionar entre Bitcoin e Bitcoin Cash. Não tem como fazer transação. Direto, não. Não. Não, não dá. Que depois que houve esse fork, né? Começaram, eles tiveram vida própria, obviamente. Só que eles têm os endereços, o padrão de endereço nos dois é a mesma coisa. Isso, exatamente. Então, supor que aí no Bitcoin Cash aí eu vou e registro que tem uma transação, uma carteira com endereço tal, endereço no Bitcoin. Só que existe aqui, mas não existe aqui. Né? Isso, ou seja, no Bitcoin eu posso fazer a operação, ele vai aceitar a operação de eu fazer a transação da minha carteira para uma carteira que tem esse nome, mas no Bitcoin Cash, isso. Só que no Bitcoin ela não tem destino. O Bitcoin vai sumir porque o endereço desapareceu. Por exemplo, pega um projeto tipo o Debian. Debian tem muita compatibilidade com o Ubuntu, então quer dizer que tudo que vale no Ubuntu vale no Debian? Não necessariamente, entendeu? As regras de cada um têm particularidades. E o Bitcoin Cash, a principal particularidade, ao meu ver, é o tamanho dos blocos. Porque, além de ele ser uma cópia, inclusive o versionamento do Bitcoin Cash é igual quase ao do Bitcoin, é incrível, assim. Praticamente um espelho, eu vejo isso, tá? Assim, comparado ao que era inicial, praticamente uma cópia para mim. Ele não é exatamente uma cópia, tá? Tem mudanças drásticas. Uma, por exemplo, é o tal do Segregated Witness, que não está ativado no Bitcoin Cash e foi ativado no Bitcoin. Essa é uma mudança drástica, que os dois são totalmente compatíveis nisso aí. Só para falar dessa comparação que eu estava fazendo com dinheiro de verdade, né? Você citou um caso aí, beleza, não é um caso bem específico, né? Não vai acontecer, mas é um caso em que o Bitcoin pode simplesmente deixar de existir, né? E não é uma coisa que acontece com valor, com dinheiro. Beleza, você pode até rasgar lá e não utilizar, ainda está implícito. E quem estudou um pouco de contabilidade sabe que não tem como você, por mais que, sei lá, você manda um dinheiro, faz uma transferência de uma conta para uma outra conta que está com o dígito verificado errado, o dinheiro não desaparece. O dinheiro bate lá. Desaparece, é verdade. Não existe essa conta. Vamos deixar ele aqui numa conta reservada até que a pessoa procure ou até que a gente possa resolver. Ou seja, não desaparece o recurso. Certo? Essa seria talvez uma desvantagem do Bitcoin em relação ao... Nesse caso, ele não desaparece, ele só fica inacessível. Saquei. Ele existe, só que ele está no endereço que ninguém tem acesso, então ele está inacessível. Mesmo que... É como se ele tivesse desaparecido, mas ele não desapareceu, ele vai ficar lá para sempre. E quando você cria uma carteira, você não escolhe o endereço dela, não teria como criar um endereço especificamente para... Se você pudesse escolher, você roubava o dinheiro de todo mundo. Não, eu digo, sei lá, entre justamente nesse caso aí, porque quando você fez a transação, você sabe para onde foi na outra rede, entendeu? Se você conseguisse criar nessa rede, na rede correta, né, no Bitcoin, Bitcoin Cash. Pois é, mas pensa comigo, se eu consigo determinar qual carteira eu estou gerando, eu consigo gerar uma outra e aí eu roubo baseado no histórico, eu roubo o Bitcoin de outra pessoa, entendeu? Essa entropia, ela não pode existir. É aleatório mesmo, entende? Você tem que ser totalmente aleatório. E por causa dessa aleatoriedade, é que se você fizer essa transação, você perde e já era. É como fazer o burn, que eles falam, quando você quer queimar a moeda, e isso acontece em outras moedas por outros motivos, você faz isso, você manda para um endereço inválido, e o endereço que não foi gerado é um endereço que ninguém sabe qual que é a chave privada, e aí você manda para esse endereço e a moeda desaparece. Na verdade, ela não desaparece, ela só fica inacessível. É, não, entendi, entendi. Mas aparece da economia, né? Entendi. É a mesma coisa dos caras que perdem, deixam, sei lá, a chave privada no HD e... Inclusive, acho que teve um caso recente aí do cara que jogou HD com, sei lá, 10 mil, 15 mil bitcoins. Não, tem um cara que ele jogou, eu vi esses dias, o cara ele jogou, tinha volta de 7 mil. Quando o Bitcoin bateu $1,000, esse cara apareceu falando, cara, eu tinha 7 mil que eu minerei lá na época de 2010, 2011, eu minerei, tinha 7 mil e eu joguei fora o HD e tal. E aí ele pensou em ir atrás, né? Só que isso em 2013, que na época estava valendo 7 milhões. Só que hoje está valendo por volta de 70 milhões. Então, já começando a valer a pena ir atrás. Só que o problema é que eu não acho que o cara vai conseguir achar um HD de 4 anos jogado num lixão e conseguir extrair as chaves desse HD. Mas já, a recompensa já começa a valer a pena você escavar, né? Asus de repente. Aí, Asus, paga nós aí, ó. Paga nós. Imagina, não. A marca do HD que esse cara usou, se ele voltar a funcionar, vai ganhar uma moral federal, viu? Pois é. Exatamente. Fala o que se dá e pessoas venderem partes, entendeu? Acho meio difícil, né? Essa história também eu ouvi, eu achei genial que ele tá querendo escavar. E o pessoal tá falando da probabilidade de ele encontrar, né? E tal. Eu acho difícil tal funcional, entendeu? Se fosse, exemplo, até se fosse papel, assim, papel... Vai, aqueles papéis um pouco mais resistentes, que nem livros, seria mais fácil. Se ele tivesse feito backup, seria mais fácil, achando que HD. Na época dele não dá para fazer o backup que hoje em dia você faz. Hoje em dia, as carteiras mais modernas, você faz um backup só de 12 ou 24 palavras, e aí você salva todas as suas carteiras. E naquela época que ele fazia, você tinha que salvar realmente o arquivo do seu HD, então era mais complicado o backup dele. Não, é realmente, né, você falou disso, eu lembrei, tem versões lá que não dava para você gerar uma versão com QR Code, né, uma versão para... Tem um parâmetro que você gera lá no software do Bitcoin Clean, né, que ele deixa num formato... familiar, assim, né? Não o formato entre zeros e uns, e devido a essa compatibilidade, pelo menos pelo que eu já li. Eu fico imaginando daqui a uns 10 ou 20 anos, alguém fazendo um documentário igual aquele que fizeram dos cartuchos do jogo do ET, cavando o lixo lá, achamos aqui, tá aqui, o HD, bota lá, obviamente não funciona, né, mas... São 4 anos de aterro, eu não tenho a menor chance desse cara achar. Eu tenho, paciência, jogou 70 milhões no lixo, pegar os 70 milhões e botar na trituradora assim. Eu acho que era 70, 75 milhões, é uma coisa assim. Teve uma pergunta aí, né? Boa noite, pessoal. Vocês acreditam que o governo BR vai criar algum mecanismo exchanges daqui e tornar o negócio um pouco mais difícil / inviável? O que eu já ouvi até hoje é o governo está tentando de alguma forma regular. Então, já está tendo uma discussão no Congresso, eles estão tentando passar umas leis. Que fique claro, não é especificamente de criptomoedas nem de bitcoins, é uma coisa um pouco mais abrangente que eles querem fazer. Eles querem colocar no pacote milhagens, DOTs, aqueles troços de pontuação, eles querem colocar tudo num pacote só e tratar tudo mais ou menos como moedas virtuais, digamos assim. Então eles estão tendo essas discussões. Um lado bom é que todas as conversas que eu já vi, primeiro, eles estão chamando pessoas interessantes para poder defender, se é que pode se chamar disso, defender e esclarecer o lado das criptomoedas. Então pessoas que realmente entendem do assunto, pessoas que sabem do que estão falando e sabem falar. O Fernando Uri, que é um deles, muita gente já deve ter visto vídeo dele no YouTube, o canal dele está crescendo de maneira absurda agora, e ele está sendo convidado, inclusive, ele foi na Band News, está sendo convidado para vários lugares, e principalmente nessas audiências do Congresso, ele está sendo chamado. Então é uma pessoa que entende do assunto, sabe do que está falando e sabe falar, né? Ele sabe explicar para o pessoal. Esse é o lado bom de achar que eles estão querendo pelo menos ouvir. Então você cria uma esperança de achar que se alguém está querendo ouvir, ele está querendo ser convencido. O que, se você é um pouco mais pessimista, vai pensar que eles estão dando ouvidos apenas para dizer que ouvimos e vamos fazer do jeito que a gente quer. Né? Pode ser isso também, o que eu não duvido absolutamente nada, ainda mais tendo o governo que a gente tem. Então eles podem estar só remoendo, porque apesar de você escutar eles falando que querem ouvir, que não querem limitar, que não querem isso, que não querem aquilo, você escuta no mesmo papo, mas temos que garantir o valor das pessoas. Como que alguém compra um Bitcoin hoje por 10 mil reais e amanhã não vale nada? Como se isso fosse um problema do governo. Se você comprou um Bitcoin que valia 10 mil reais e amanhã não vale nada, você deveria ter prestado atenção aonde você estava pondo o seu dinheiro, e não o governo simplesmente virar e falar assim, vamos taxar ou proteger as pessoas, ou seja lá o que for, entendeu? Se você compra uma empresa por 50 mil reais a ação e a empresa vale no ano que vem, o governo fala, bem feito, quem mandou comprar a ação da empresa, né? E aí você vai ter que se virar para reaver o dinheiro com o que sobrou da empresa. No caso do Bitcoin, ele é um ativo por si só, ele não é um pedaço de nada, ele é um ativo por si só. Se você comprou ele e ele perdeu o valor, sinto muito, perdeu o valor, paciência. Que é a dica que todo mundo deve dar e deve seguir. Conheça o que você está comprando e tenha noção dos riscos que você está correndo. Se você quer comprar, compre, mas sabe aonde está entrando. Não entre em algo achando que você vai ganhar dinheiro fácil, entendeu? Nada dessas coisas mirabolantes. Nada, não existe almoço grátis e nem no Bitcoin, com certeza. Então, por esse lado, eu fico meio sem saber o que eu penso. Porque eles parecem estar sendo bonzinhos, escutando, mas no final das contas parece que eles vão fazer do jeito que eles querem e podem atrapalhar tanto as exchanges quanto as empresas que pretendem fazer alguma coisa usando blockchain, as criptomoedas de maneira geral, entendeu? Então, eu não sou muito otimista, fico um pouco feliz por ver que, pelo menos, eles estão dando voz a pessoas que sabem do que estão falando, não pega qualquer especialista, né, e leva lá e o cara fala qualquer bobagem, pelo menos não é isso, mas em termos de resultado, eu não sei se eu estou tão otimista, assim, em relação a esse assunto. Projeto de lei que o Eduardo comentou, é o número 2303 de 2015. Tem uma banca agendada, acho que para janeiro aí, que vão chamar desenvolvedores. Então, vão falar supostamente para o uso de blockchain como plataforma, tá? Então, fiquem atentos aí quando a gente divulgar alguma coisa sobre o projeto de lei, como às vezes eu divulgo, outras pessoas fazem, que as pessoas nem sequer ouvem, entendeu? O que também fico muito triste. E assim, a gente tem que entender o assunto para poder discutir no nível melhor, né? E indo para a parte do projeto de lei, no Brasil, acho que todo mundo lembra do referendo referente ao desarmamento, né? Todo mundo votou sim, aí todo mundo... Ah, veja bem, a gente quer revogar e foda-se. Não estamos nem aí com o que a população decide, entendeu? E eu vejo a mesma coisa que o Eduardo falou, entendeu? Eu não vejo uma iniciativa de prover comunicação, eu vejo, tipo... A gente vai cortar a festa, mas a questão é quando, entendeu? Infelizmente. Da última informação bombástica, se é que eu posso dizer isso, da noite, é que a gente tem confirmadamente os primeiros bilionários em Bitcoin. Porque... Ah, sim, eu vi falar disso mesmo, os gêmeos lá do Facebook. Isso. Né? A princípio, o Satoshi Nakamoto... ele vai se tornar, tipo, a primeira pessoa considerada trilionária, porque a quantidade de bitcoins que ele tem pode chegar um momento que ele vai ter trilhões de dólares. Só que não se sabe quem é, obviamente, e nem se ele ainda tem controle dos bitcoins. Porque os bitcoins dele, que as pessoas acham, ou pelo menos sabem que são dele, nunca se movimentaram. Então eles estão lá parados. Então pode ser que as chaves tenham se perdido. Né? Então nunca vão ser movimentados. Se isso for verdade, beleza, mas se ele ainda tiver posse das chaves e um dia resolver movimentar de alguma maneira, ele provavelmente vai ser o primeiro trilionário do mundo. Quando a gente não tem essa certeza, a confirmação que a gente tem é que os gêmeos lá que brigaram com o Zuckerberg lá pelo Facebook, eles compraram Bitcoin em 2012, 2013, uma coisa assim. Eles compraram quando estava, sei lá, 100 dólares cada um. Eles compraram coisa de 10 milhões de dólares em Bitcoin na época. Então hoje eles têm estimado mais de bilhões em Bitcoin. Eles são considerados, com certeza, baseado nesses valores, os primeiros bilionários em Bitcoin. É importante lembrar que eles só vão ter esse dinheiro no bolso se eles venderem. Não, é importante lembrar que isso é igual fazer cálculo de ação, né? Se você tem 100 ações do Facebook, você não tem 100 ações... Bom, 100 é um valor muito baixo, mas 1 milhão de ações do Facebook, você não tem 100 ações do Facebook vezes o preço de cada ação, ou seja, sei lá, 100 milhões, se cada ação valesse 100 dólares. Você não tem 100 milhões de dólares, porque se você tentar transformar 100 milhões de ações em dólares de uma vez, você derruba o mercado, e você não vai conseguir vender todas naquele valor. Exato. Mas é a maneira como o pessoal gosta de criar esses valores, né? Para valores pequenos, vale. Se você tem um Bitcoin, você tem 10 mil dólares. Mas quando você começa a chegar com valores de... centenas de milhares, milhões, aí você não tem liquidez nesse patamar para conseguir liquidar e ter esse valor. Você tem, teoricamente, né? Acho que a gente esgotou mais ou menos o assunto, né? Acho que até tinha mais coisa que saiu sobre Bitcoin nos últimos tempos, mas acho que a gente pode guardar para um próximo programa. Você já está convidado automaticamente, viu, Eduardo? Com certeza. Obrigado. Estamos aí, só falar. Está de tempo, mas a gente costuma reservar uns minutinhos aqui no final para fazer uma indicação do que você quiser, quadrinhos, game, filme, série, fiquei de surpresa aqui, não sei se o Malik te falou. Então manda a sua aí, ô Heindel. Tem indicação que eu tô começando a olhar Rick and Morty, só. Ah, Rick and Morty, porra, Rick and Morty. Você roubou minha indicação. Olha, mas você pode indicar a mesma coisa e complementa, né? Porque o Samuel Heindel é um cara muito sucinto. Eu vi todos. Cara, o Rick and Morty eu achei simplesmente uma maluquice completa. O pessoal que gostava de, ou que gosta de Simpsons, que na época que lançou achou sensacional, que gostou da Futurama, e depois South Park, e depois Family Guy, todo esse tipo de humor nonsense tá no Rick and Morty, só que um grau acima, sabe? É uma maluquice... sem noção. Um outro que eu tenho para o pessoal que gosta de tecnologia, que eu achei muito interessante e tem muitas referências que quem não é da área de tecnologia, inclusive, não pega, é o Silicon Valley. Muito bom. Uma série muito boa que chama Silicon Valley. Saiu a terceira temporada no começo do ano, muito boa. Também recomendo Silicon Valley para quem gosta dessa coisa de tecnologia, de vida nerd, startups, etc. Mas, ô, Eduardo, eu lembrei agora que tu falou de Futurama. Bah, eu Sim. consegui ver todos os episódios até o primeiro filme. Bah, eu adorei o filme, serviu muito bem. Não sei se tu lembra do primeiro filme, do Futurama? Não, eu não vi o filme. Não chegou a ver o filme? O filme não. Ele faz um compilado de todas as temporadas até a quinta. Acho que é a sexta temporada, acho que. Daí tem todas as referências naquele filme. Entendeu? Entendi. Quem viu pois é. Todos os episódios, no final, tu tem um, tipo... tudo se encaixa. Uhum. Pois então, eles fizeram o que o Simpsons não fez, porque o filme do Simpsons, pra mim, foi uma decepção sem tamanho. Eu gostei do filme, mas não tem... Aí eu fiquei decepcionado, porque eu achei que eles não fizeram exatamente isso que você falou. Eu achei que perdeu... Eles podiam ter feito muitas referências aos episódios, e eles simplesmente... É que o Futurama tem uma coisa que, futuro, tu nunca sabe o que vai acontecer. Então, eles usaram o negócio de viagem no tempo de uma forma inacreditável. Ah, tá. Entendi. Então, eles conseguiram passar por todas as temporadas, tudo. Ficou fantástico. Entendi. Grão Malik? Eu tenho lido pouco e assistindo algumas séries nada a ver, que, sendo bem honesto, é mais reply que o pessoal já me passou aí. Mas eu li um texto interessante que é uma... Assim, é um resumo, tá? Isso aí é de acesso público. E é pelo conteúdo aqui, foi publicado na revista da FATEC e na edição de 2014, né? De dois alunos que fizeram, no caso, começaram a fazer o estudo de caso sobre as implicações de blockchain, né? Na nossa sociedade. E o que é interessante, que diferente de outros estudos que, pelo menos que eu já li no Brasil e também alguns fora aí, que eu consegui entender, eles fizeram uma comparação, um exemplo, do que é dinheiro segundo as escolas de Chicago, né? Que são as comuns aí que a pessoa utiliza para o Banco Central, e ele vai mais na linha Mises depois, e vai falando da parte teórica, e é um texto assim que, vamos dizer, é gostoso de ler, entendeu? Eu confesso que eu tinha desistido de ler textos acadêmicos, porque eu achava o conteúdo totalmente irrelevante, principalmente com a parte de criptomoedas, e esses artigos aqui, são duas pessoas que fizeram, né? O Henrique de Araújo e a Rebeca... da Silva, né? Eu vou colocar aí na descrição. Isso aí na revista da FATEC em julho de 2017 aqui, né? Conteúdo bem recente. Eu achei esse conteúdo de graça no site da CAPES aí. Obrigado, CAPES, por prover esse tipo de leitura, né? Que a maioria das coisas que tem lá, meu ver, são inúteis, né? Mas isso aqui eu achei legal. E o que é assim, né? Me deu aquela vontade de continuar lendo esses conteúdos, né? Porque sabe quando você encontra um texto muito bem escrito? Você fala, pô, eu queria ler mais, e eu quero fazer essa indicação, vou pôr na descrição aí. E é uma licença científica sobre um curso de análise e desenvolvimento de sistemas, mas eu achei muito coesa essa iniciação científica. Excelente, excelente. Olha aí, uma indicação científica. Indicação de artigo científico. Olha aí, o Hackencast está evoluindo, rapaz. Eu ia falar, Ricardo, tem um jabá para fazer aí, desculpa a interrupção, mas sim, é rápido. Manda ver, manda ver. É que aqui em São Paulo, aqui na Associação Comercial, né, aqui da Distrital Centro, está fazendo os encontros aqui junto com o pessoal que também participa da associação, né, que são os Meetups São Paulo. Então, quem tem acesso à plataforma Meetup, são eventos gratuitos, são plataformas gratuitas. E dia 9 agora, na Associação Comercial, a gente vai ter um evento totalmente gratuito, né, que vai falar sobre computação quântica, a questão de como é que essa ameaça está presente no Bitcoin. Quer dizer, como é que a computação quântica pode ser uma ameaça para o Bitcoin, né? Aí vem um cara que tem mestrado em computação quântica e vai falar um pouco lá sobre isso, entendeu? Caso alguém queira, vai ser muito bem-vindo. Eu também, inclusive, vou estar no evento, vou ajudar a organizar. Mas caso alguém queira comparecer, vai ser bem-vindo. Terminou? Vou fazer a minha, então, aqui para finalizar. Eu sou o cara dos quadrinhos. Não o cara dos quadrinhos do Simples, aquele gordo. Eu vou indicar um quadrinho nacional, olha isso. CCXP, acho que, já, não sei se já tá rolando, mas tá perto. Aí o quadrinho brasileiro lá tem seu destaque e tudo mais. Eu vou indicar um quadrinho aqui de um cara que acho que vai estar lá também. Leite, certo? Esse aqui é o primeiro livro dele, que é o Will Tirando, que é o nome do site dele. Que ele, inclusive, ele faz as tirinhas dele, estão lá de graça no Com.br, se não me engano. Ele já está no terceiro livro, o terceiro saiu recentemente agora, é um catarse, eu participei, conheci ele recentemente, assim que eu botei o olho no trabalho dele, eu falei, fudeu, me apaixonei pelo trabalho, e entrei no catarse, comprei todas as coisas que ele já tinha publicado lá e tudo mais. O trabalho do cara é sensacional, muito fino, certo? Um humor assim, muito específico, muito inteligente, essa aqui é a verdade. A arte dele é maravilhosa, cara. Não sei, acho que não adianta eu tentar mostrar aqui que não vai ficar bom. O ideal é que vocês deem uma olhada. Mas a arte dele é fantástica, um estilo muito próprio, mas que dá para ver a pegada lá dos grandes desenhistas brasileiros lá que certamente inspiraram ele, lá o Angeli, o Balco, Laerte, a Laerte, né, no caso agora. Até um pouco de Adão e Turrus Garay, não sei se essa é a pronúncia. Não sei correto, mas enfim, sensacional, certo? Quadrinho nacional, galera, compra. Beleza, então tá, vamos. Aproveita e despeça você aí, Heindel. Falou, até mais. Tira Malik, diga tchau pra galera. Boa noite aí, e se puderem, sempre que alguém falar mal do Bitcoin, não veja o que ele tá falando de mal, mas veja o porquê ele está falando de mal, quem tá patrocinando ele. Então, agradecendo a audiência, a paciência de todos vocês, valeu, Eduardo, por estar aqui até essa hora com a gente, beleza? Então tá, galera, para você que ficou até aqui, um abraço, não sei por que eu tô inventando isso, e compartilha nas redes sociais, não esquece de curtir o vídeo e de assinar o canal.